Com MC cheio de letra, é um rap, é um trap, com chumbo na caneta, marreta, guindaste, cruz, tonelada ou qualquer outra palavra pesada. Eu confesso, rap adicto, convicto, seis discos invicto, não é MC eucalipto. Que cresce rápido, isso empobrece a nossa terra, em três anos já era. Motosserra, eu vim pra ver a paz em cada cem. Blunt, cantar e botar fogo no barco sem Blunt. Coxinhas não entendem, não consegue entender, yeah. Que nós já era esquerda, bem antes do PT. Sem essa de partido, sempre fome inteiro. O rap é livre, Zé Povim, que é carcereiro. E se você começou ontem à tarde, vai dar um Google ver o que é uma garra. O nó na gravata, ao nó na garganta. Mentiras que vem, domingo nas bandas. Pode o self-service, a processed fruit. Heróis fabricados, made in Hollywood. Da maçã da Apple, da maçã da Apple. Vivo pão e circo, novela e boteco. Protesto de plástico, revolta tão rara. O medo é um imposto que ninguém declara. Ainda nelas são premiadas, escuta telefônica. Obra superfaturada, faraônica. Qualquer partido faz um PCC parecer uma da e nós tá tendo água, tipo alface hidropônica. Tem gente morrendo, se desesperando, yeah. E o que eles fazem? Socorrem os bancos, a imprensa imprime a jato de sangue. Recarrega os cartuchos a cada bang, bang, bang, bang. Eu sou um pé de cabra, às três da madrugada, na porta da biblioteca que vive trancada. Com um livro no fundo da sala, no fundo da escola, no fundo de uma quebrada, no fundo de um país. Onde professor dá aula sem ter luz e nem giz, e aposentadoria é privilégio de juiz. A salvação é uma imagem na estante, Jesus virou marca de refrigerante. Sou metamorfose ambulante com tradição, um sarau no meio da terra da festa do peão. Bancada por alguma marca de cerveja, velando afinada música sertaneja. Sou favela vive, quantos playboy morre, gastando herança com copa puta e corre. O bem, bem, o mal, mal, o trágico, o cômico, o velho e o novo, artesanato eletrônico.